O povo me pergunta como é que eu tô. O vô deixou herança e nós triplicou. Vários hectares lotado de plantação. Tem a pé na praia, tem gadinho e tem mansão. Nós não passa perrengue, pra tudo tem solução. Mas vou descrever um ponto fraco do peão. Tem cabelão, tem sorrisão. F-250 Bruta de Raça, Palmas, Paraná. André Zanella, número 1 do som automotivo.